Não há mal nenhum em mudar de opinião, contanto que seja para melhor. Winston Churchill. Noite de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Os tempos idos, nunca esquecidos, trazem saudades ao recordar. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo Vinta, que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação, Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção, Samila Araújo. Oferecimento, Mineração Maracaju. Referência em extração, transporte e comercialização de areia. Histórias e Memórias. Bom dia, Foz do Iguaçu e região. Bom dia, Paraguai, né? Argentina, nossos vizinhos queridos, hermanos. Gente, que domingo maravilhoso de lindo. Um sol que Deus manda para esse domingo ficar perfeito. Já dei minha passadinha pela feirinha. Ela está linda no novo formato, gente. Até coloquei lá no meu perfil do Facebook, né? Umas fotos onde eu vou passando e vou registrando. É a nossa cidade, de repente pode até repetir, né? Algumas fotos repetidas, mas sempre do dia, nunca repetida de fotos antigas, né? Como eu amo Foz do Iguaçu, é por onde eu passo. Não sou fotógrafa profissional, eu só faço isso por amor a Foz do Iguaçu, a terra que eu nasci. Então eu achei bacana o novo formato. Eu digo novo formato, né? Porque agora de repente vão estar mexendo na Praça da Paz, então ela veio até cá em cima. Quase naquele trombolho ali, né? Que chama o que aquilo ali? Como é que chama aquela coisa de... Aquele vai e vem. Aquela mão inglesa, que pra mim aquilo ali tá uma mão não sei do que, porque é ridículo aquilo, né? A mão inglesa que tinha que ir pra um lado e não vai. Deixa eu criticar um pouquinho, né? Faz bem. Bom dia, Neve, góis! Aí! Gente, o programa hoje tá bem diferente, o programa vai estar legal. Não é a minha praia, mas a Neve vai... Eu vou tirar as dúvidas aqui com a Neve, né? Porque hoje nós vamos estar com um assunto bem... É diferente, mas aconteceu em Foz do Iguaçu. Em 1985, a gente, como a gente prometeu domingo passado, né? Hoje a gente traz pra cá a Neve, que presenciou, viu, vai contar pra gente, né? Esses mistérios do nosso, né, do céu azul, abençoado por Deus aí. Mas sempre tem um mistério e a gente quer saber o porquê do porquê, né, Neve? Então já a gente vai estar conversando. Mas antes da gente conversar, Neve, o que você achou? A feirinha não ficou legal? De repente eles fecharam ali para a revitalização da Praça da Paz, mas ficou bacana, né? Ela devia permanecer até aqui eu em cima. Eu acho. Acho que tem que ter feirinha sempre. Se ser não... maior, isso, fica mais bacana. Isso. Trazer mais coisas. Isso. Né? E até aquele espaços. Pessoal. O pessoal queria... tava na grama ali, né? Não é legal ficar na grama. Fica todo mundo no calçado, na rua. Sabe o que eu queria? Que tivesse um espaço para troca. Sabe, tipo o Mercado das Pulgas? Ah, verdade. De coisas assim. Eu adoro. Eu sou apaixonada por móveis usados. Uh-huh. Não é nem antigo. É usado certo. Mesmo. Uh-huh. Pelo simples fator que é mais barato e você acha cada coisa bonita garimpando. Verdade. Se tivesse verdade. Um espaço, imagina para as pessoas levarem. Você não quer mais. Mas de repente tem alguém que queira, né? Alguém que ache lindão, consiga. Alguém que tenha capacidade de reformar, customizar, pintar, renovar. Verdade, verdade. Eu achei bacana aí, tirei. Eu digo, deixa eu registrar aqui. Ficou bacana, né? E o céu tá ajudando pra caramba. E o meu celularzinho também, que ele coopera, faz umas fotos lindas. Então, quer conferir lá? Rita A. Araújo, no Facebook você confere lá. Tá lindinha. Eu achei bacana e cheio de gente. Nossa Senhora. Essa feirinha é nosso orgulho de domingo, né? Agora diz que vai ter outra, né? Em agosto, não sei. Outra feirinha, lógico. Uhum. Saiu da JK, é outra feirinha. É lá pros teus lados, né? É lá perto da Duit, lá no Bosque Guarani. Isso, bacana, né, Neve? Uma outra... Olha, pode ser muito legal. Pode ser muito legal mesmo, porque vai revitalizar aquele espaço, sabe? Tem que ter alguns cuidados infraestruturais, eu acho. Isso. De iluminação, principalmente porque vai ser à noite, né? Segurança, iluminar, né, Neve? Por segurança. É, tem que ter uma outra cara, né? Não vai ser a feirinha da JK, vai ser a feirinha do Bosque daí. Até eu falei disso, nossa, gente, até no começo e meio, não é uma crítica, até falei, mas não tem nada a ver. A feirinha vai se estender. Você não pode estender uma feirinha para um outro canto que não é a mesma rua, né? Então não é a mesma avenida. Mas bacana, e de repente, é como você comentou comigo nos bastidores, né, Neve? Acreditar num ponto crítico, de repente, tornar-se uma coisa bacana. O Lerner fez isso muito em Curitiba. Ele pegava lugares que eram, assim, por exemplo, ponto de drogadicção, né? E botava luz naquilo, chamava o pessoal, principalmente o pessoal ligado à arte e cultura, isso, que eles dão outra vida, isso, né? E iluminava aquilo, e as pessoas começavam aí também, melhorava o ambiente, virava mais tudo, uma vez, né? Arte e cultura. Ontem, Vasco procurando no Facebook, nesse mundo sem fim, né? Eu encontrei, né, numa cidade, o pessoal com a música, né, a cultura da música pelas ruas. Ai, Neve, eu encantei. Gente, eu tive que compartilhar porque eu achei lindo. Até comentei, né, é uma coisa contagiante. Uma amiga minha falou, poxa, por que que não traz? Por que que não tem em Foz? Eu acho difícil, particularmente. Nada é impossível, mas eu acho difícil, né, Neve? Aí eu boto fé nessa cidade, viu? Sim, eu ponho fé, Neve, mas essa cultura, nossa cultura da música, como você disse, nós temos uma outra cultura imposta, entendeu? Exatamente. O que estava ali não tem nada a ver com o que rola por aqui. Nada contra, por exemplo, assim, a respeito o gosto musical de todo mundo. Sim. De alguns a gente lamenta, é verdade. O gosto musical de alguns a gente lamenta, mas enfim, a gente tem que respeitar, né? Essa cultura imposta, por exemplo, nesse sertanejo que existe agora, que é o dito sertanejo universitário que não se forma nunca, né? Eu não acredito que essa seja a nossa cultura. Certo. Nossa cultura tem outras raízes, né? Poxa, tem. Tem outras raízes e tem espaço. Aqui, por ser uma cidade cosmopolita mesmo, Foz, pode ter de tudo, né? Pode e ter olha, de tudo. Gente... A gente tem a outro lugar que as pessoas se reúnem, que é lá no Gramadão, tem a Concha, mas de verdade, eu vejo ela pouco usada perto do que ela poderia ser. Verdade. Eu sinto falta, tem espaços, por exemplo, aqui no centro da cidade, que são perfeitos também para você fazer outros lugares, para você ter um espaço para... E olha, o que nessa não falta... própria, quando ficar pronta aí a Praça da Paz, eu acho um local... Ali o declive é perfeito, né? Perfeitinho. Uma concha acústica, vamos combinar. Isso aí. Ali, aquele pedaço ali que tem o rio ali atrás, eu acho aquilo um pecado abandonado, assim, que... Ali onde era o Xiscão, aquele pedaço ali atrás, tem um rio que passa ali. Tem, pouca gente sabe. Tem aquele declive ali, é o Monjolo, a continuação do Monjolo. Aquilo ali eu acho um pecado, porque, assim, é no centro da cidade. Imagina aquilo ali ser recuperado, ser resgatado, e a gente poder ter shows. E, gente, não falta banda aqui em Foz. A verdade. Gente tem de tudo, a gente tem bandas de rock maravilhosas, bandas de blues, o próprio sertanejo, o caipira, tem de samba, tem, sei lá, tem de tudo, né? Não tem? Eu vi muita coisa já. Quero verdade. Muito, quero em muitos lugares. Verdade. Lá na Praça da Bíblia, o pessoal fala tanto em food truck, né? Tá tendo agora o encontro ali na Praça do Mitre, mas lá na Praça da Bíblia, a essência do food truck está lá faz há quantos anos já? Sim. É o pessoal com comida de ambulante. Verdade. Tá, okay. Não tem aquele charme que essas empresas aí maiores já conseguiram captar, que você deixa bonitinho, você põe cor, você põe arte, você põe vida, você põe um estilo. Faz um trabalho bacana e é de propaganda e você muda a cara. Mas está lá já há anos o food truck funcionando. Verdade. Mas, e Neve, você vê, a cidade ela cresceu de uma maneira que pode acontecer nos dois locais. Em vários. Aqui no Mitre, para o centro, lá no Gramadão, lá na Praça da Bíblia. Gente, é movimentar a nossa terra amada, né? Então, eu acho assim que... A gente que acredita, a gente ama em Foz do Iguaçu, a gente ama Foz do Iguaçu e a gente acredita, e eu vou estar sempre tecendo esses comentários, por isso que eu, sabe, é um comentário que você é uma crítica construtiva sempre, de algumas coisas, sempre, né? Sempre, tem que ter. Como eu comentei com você, digo, me preocupa essa feirinha, ó o local. Aí a gente trocando ideias, né, você falando, poxa, aí já tô vendo um outro lado, né? Vai acontecer, vai ser bacana, e é isso aí. Sem falar para vocês o seguinte, falando... não é a extensão da feirinha da JK. A feirinha da JK é primeira, única, maravilhosa, nossa paixão. E lá vai ser à noite uma outra, né? Uma outra ideia bacana, vai estar perto da neve. Ó, gente, aproveita do It Publicidade para dar uma dica aí, pra, várias dicas para vocês, porque o trabalho da neve, sem sombra de dúvida, a meu ver, é uma coisa maravilhosa. Mas nós vamos tocar uma música, Nevinha, e voltamos para falar deste assunto, que desde a semana passada eu tô intrigada, né? Vamos voltar lá para 1985. Márcio, que nós vamos de quê? Qual é a primeira música? Uma Rita Lee? Claro, tudo a ver, né? Tudo a ver. E olha a trilha, não temos aquela uma trilha musical para nossa... Ai, seu Márcio e dona Samela, tá bom. Nós vamos de Rita Lee. Alô, alô, Marciano, preparando o terreno para conversa com a neve. Histórias e memórias. Aqui quem fala é da terra. Pra variar, estamos em guerra. Você não imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura. Porque tá cada vez mais down no high society. Down, down, down no high society. Down, down, down no high society. Down, down, down. Alô, alô, Marciano, a crise tá virando zona. Cada um por si, todo mundo na lona. E lá se foi a mordomia. Tem muito rei aí pedindo alforria. Porque tá cada vez mais down no high society. Down, down, down no high society. Down, down, down no high society. Down, down, down. Alô, alô, Marciano, a coisa tá ficando russa. Muita patrulha, muita bagunça. E o muro começou a pichar. Tem sempre um ayatolá pra atolar. Alô, tá cada vez mais down. Down, down, down no high society. Down, down, down no high society. Down, down, down. Gente, tô brincando aqui, mas adoro, foi dar um clima, essa série, né? Você gente, viu? Arquivo X. Arquivo X, gente, esse fundo assim, nessa trilha. Nossa senhora, né? É, mas uma introdução ao tema, foi muito legal, né? Agora, de um trecho extraído do site Fenômeno, né? Neve.com.br, os mistérios da Caixa Preta da FAB. Então, em 22 de agosto de 1985, ocorreu um importante caso de avistamento múltiplo na cidade de Foz do Iguaçu, aqui na nossa terrinha, por volta das 11h30 da manhã. Várias pessoas na cidade observaram um objeto voador metálico de cor alaranjada em forma de prato, tendo uma espécie de rabicho e duas antenas na parte superior. Por 2 horas, esse misterioso objeto evoluiu sobre a cidade e sobre a região do aeroporto, sendo observado por milhares de pessoas. Várias dessas testemunhas telefonaram para a torre de controle do aeroporto aqui de Foz do Iguaçu, relatando o avistamento. Os operadores da torre também testemunharam a aparição e contataram aeronaves voando na região e que confirmaram a presença do estranho objeto. Ao todo, 5 aeronaves comerciais confirmaram visualmente a presença do objeto que não era captado pelos radares. Sobre este caso, existem atualmente 5 páginas de documento contendo descrição mais ou menos detalhada do fato, mas sem qualquer transcrição de comunicações entre aeronaves envolvidas e a torre de controle de Foz do Iguaçu. Você também viu? Então entre em contato aqui com a gente, porque a Neve está aqui, ela viu, vai relatar. Então entre em contato com a gente, já tem gente ligando aqui, hein? No 3028-2828, fanpage Transamérica Foz, ou aqui mesmo através do WhatsApp 8828-2828 e você conversa com a gente, tá? E uma curiosidade, Neve, um ufólogo de Foz do Iguaçu, o seu Ladislau Lisek, é isso? Lisek, tinha um projeto inédito e inusitado. Construir uma réplica de um disco voador em um complexo, com uma pirâmide energizadora, disco porto e uma casa para os ETs. Agora eu vou deixar a Neve, né? Porque desse assunto eu só fico na arquibancada, só para assistir. Neve, fala com a gente aí. Olha, gente, já começou coisas estranhas aqui, hein? Eu estava com a minha página aqui aberta também no Facebook, não encostei em nada. Que eu... Fechou, que estava lá, na, tava lá na, no dia no dia que eu fiz a postagem. Ixi, viu só? Nossa. Tá desligando todo, desligou meu computador aqui, hein? Olha só, Márcia. A terminar a sessão, mas enfim. Essas coisas de tecnologia não tem nada a ver, né? Nada a ver mesmo. Nada a ver. Mas foi no dia... Eu lembro, assim, claramente, porque eu tinha recém-chego em Foz do Iguaçu. Uh-huh. Eu tinha me formei em julho de 85, né? Acabei meu semestre, eu vim fazer meu trabalho de conclusão aqui em Foz. Bacana. Bem nesse período de... No segundo semestre de 85. Uh-huh. E eu estava em Santa Terezinha, na casa da minha família... E eu olhei para cima e disse, que negócio é aquele? Porque assim, era um dia, gente. Esse céu que a gente tem aqui, né, no inverno, uh-huh. azulzinho. Céu de brigadeiro. Céu de brigadeiro, famoso, uh-huh. assim. Por volta de 11 da manhã, aquilo, então o céu limpinho, solão, forte, friozinho, né? E apareceu aquele negócio brilhando, mas brilhava tanto. Era grande... E brilhava mais do que... Sabe Vênus, quando você enxerga em noite de lua nova, aquela noite bem escura, uh-huh. que você vê Vênus muito forte? Um negócio brilhava às 11 da manhã mais do que Vênus em noite de lua cheia. Então você ficava, o que é aquilo? E paradinho. Eu digo assim, cara, eu não sei de nada que fique parado no céu desse jeito. Uh-huh. Absolutamente não sei, não conheço, desconheço qualquer coisa que fique assim. O balão meteorológico fica uns instantes, não fica parado? É, mas é que deve não, mas não tem, não tem, formato, não tem, né, a menor possibilidade. Tá. Não, aquilo ter sido um balão meteorológico. Uh-huh. Não tinha. Era muito grande. Meu Deus. E assim, eu, por exemplo, dessa matéria que fala que ele era alaranjado, eu não vi cor. Uh-huh. Eu só via o brilhante. Esse relato eles devem ter do pessoal que se aproximou mais com os aviões. Uh-huh. A gente ali de baixa antena, não via antena nenhuma também, nem rabicho. Uh-huh. Era um... prato gigante, brilhando, metálico, no céu. E fiquei ali, digo, aquele negócio e ficou. Aí a gente saiu de Santa Terezinha, digo, vamos ver que isso deve estar em Foz do Iguaçu. Uhum. Pegamos o carro e viemos para cá, para Foz. O negócio não saiu do lugar. E durante o trajeto vocês olhavam e estava... Estava lá o negócio, paradinho. Uhum. A sensação que a gente tinha, pela localização que a gente via ali de Santa Terezinha, que estava em cima da Itaipu. Ah, tá. Era bem em cima da Itaipu, assim, o posicionamento que, certo, a gente viu. Uhum. É, que a gente achava, né? Mas se deslocando de lá para cá. Antes da gente sair de carro de lá para cá, eu fui uma das pessoas que ligou no aeroporto. Eu digo, ah, vamos ligar lá para a Infraero, para saber o que, que é isso, né? Aí ligamos para cá e chamava, ninguém atendia. Aí continuamos tentando. Aí desistimos de lá e viemos, quando a gente chegou aqui em Foz, na casa de uma amiga minha, ligamos também. Aí chamou, teve uma hora que atendeu, a gente pergunta, escuta, o que, que é isso? Tá no céu. Aí a pessoa que atendeu a gente lá, disse, olha, a gente também não sabe. A gente demorou até para atender aqui, porque está todo mundo lá fora tentando entender o que, que é isso. Uhum. A gente está com um problema aqui no nosso controle, tem aeronaves para chegar aqui, né? Tem aviões para chegar e a gente está tentando se comunicar para a gente saber o que, que é e ninguém está sabendo explicar. Mas fica amanhã na imprensa, vocês vão saber, né? E desligaram. A gente pegou aí umas canguinhas, colocou no gramado e digo, vamos ficar vendo isso daí, né? Vamos ver o que, que vai acontecer, né? Uhum. E aí a gente viu aviões se aproximar, tentarem se aproximar, porque era assim... O negócio estava paradinho. Aí um avião começou a tentar se aproximar. Uhum. Esse objeto voador aí, não identificado, esse OVNI, uhum, né? Subiu em linha reta. Subiu assim verticalmente, se afastou do avião. Aí o avião deu mais umas voltinhas, assim, tentou se aproximar. O negócio subiu mais um pouco ainda. O avião ficou muito pequenininho, ou seja, ele estava muito alto. Uhum. E o negócio continuava gigante em comparação com o avião. Uhum. E ficou ali, aí esse avião saiu, aí depois a gente viu outros também tentando se aproximar. Isso ficou o tempo que quis ficar lá. E ficou por mais ou menos 2 horas. Nossa! Mais ou menos 2 horas. A hora que resolveu ir embora, ele fez uma movimentação que é bem aquela que a gente escuta falar de disco voador, né? Ah. Que é aquela, deu uma movimentadazinha para um lado, tá, horizontalmente, uhum, e parece que pegou uma, engatou uma rezinha e virou um raio, sabe assim, sumiu, desapareceu, se movimentou uma velocidade gigantesca. Você viu o bichinho indo embora. Vi se movimentar para cima, verticalmente, uhum, nenhum objeto que a gente tinha aqui em 85 se movimentava daquele jeito, só helicóptero que subia, né? Sim. Em vertical, mas um helicóptero não brilha daquele jeito e nem fica, uhum, 2 horas parado, né? Parado, uhum. Uhum. Então. Olha, o que era... Aí, no dia seguinte, à noite, aliás, aquele dia à noite, a TV Cultura, que era o que a gente tinha aqui na época, Globo, sim, daqui, fez uma chamada. Ela, uhum, objeto voador não identificado em Foz do Iguaçu. Eles gravaram uma imagem. Também só era um brilho, uma coisa brilhando. Não dava, uhum, para ver o que, que era. E aí, no dia seguinte, veio para a gente a informação... A resposta, inclusive pela TV também, que o objeto voador não identificado, visto em Foz do Iguaçu, era um balão meteorológico. Não era. Não acredito. Não dá. Essa história não colou. Uhum. E ficou por isso daí. A partir daí, conversei com várias pessoas, todo mundo viu. Uhum. Aquele dia, as pessoas com quem a gente... Você viu? Vi. Deu na TV. Também quem não viu, ficou sabendo também que... Mas quem olhou para cima aquele dia viu. Pois é, puxa vida, o tempo, né? Pelo tempo, né? Bom, nós vamos, tem alguma parte aí? Deixa eu me ver aqui. Ó, ligou tudo aqui de novo no computador sozinho, tá? Ai, o que, que é isso aqui? Pera, vamos ver, tem um relato aí, né? Deixa eu ver. Na verdade, é o que o Pegoraro já havia relatado semana passada, né? É que você mencionou, né, Vilmarcio, também do relato oficial, né? Feito para a Força Aérea Brasileira. Mas é interessante a gente recordar, né? Então, foi uma comunicação oficial mandada pelo tenente João Carlos Mazini ao chefe do COPM. Às 11h50, recebi um telefonema do senhor Jerônimo, operador de torre de controle de Foz do Iguaçu, informando que estava avistando nas proximidades do aeroporto um objeto voador não identificado. Fiz-lhe, então, as seguintes perguntas. Como e quando que notou pela primeira vez os objetos? 11h30 do dia 22 de agosto de 85. Quantos eram e em que posição estavam? Apenas um, nas proximidades do aeroporto. Pode descrever o objeto? Em forma de prato com uma espécie de rabicho e a parte superior triangular contendo duas antenas. Forma? Prato. Tamanho? Não pôde precisar. Cor? Alaranjada. Velocidade? Hora estacionária, hora se deslocando lentamente. Formação? Não. Som? Também não. Rastos? Não. Trajetória? Se deslocando em linha reta rumo do aeroporto. Profundidade? Não pôde precisar. Duração da observação? 20 minutos. O objeto mudou de aparência, de cor? Não. Estava sozinho ou acompanhado? No caso afirmativo, por quantas pessoas? Sim, por um companheiro de serviço de torre. Distância da observação até o OVNI? Não pôde precisar. Existência de provas físicas, fotografia, filme, amostras? Não. Observação a olho nu ou com algum dispositivo óptico? Observou de binóculos, porém a população da cidade estava observando a olho nu. Os dados, né, do observador, né, o senhor Antônio Jerônimo dos Santos, ele era militar, terceiro sargento, e daí ele relatou também que outros pilotos de aeronave, né, que estavam tentando, como a Neve estava mencionando também, a aproximação do objeto, né? Então teve um voo, uma aeronave A300-SC-902 decolou, destino Assunção, e observou de binóculos o objeto metálico aparentemente esférico. Solicitou ascensão até um nível maior para melhor observação, e o objeto deslocou-se verticalmente para cima em velocidade incalculável, não permitindo a sua identificação. Nossa! Isso, teve mais uma outra aeronave que estava se deslocando em sentido, acredito, para Curitiba, que também avistou esse objeto não identificado. E dei mais umas siglas que eu não sei decifrar aqui da FAB. E tá relatado, então, oficialmente esse avistamento. Não sou louca. Não falo com duendes, né? Não falo com duendes. Ai, ai, ai. Nós vamos de musiquinha e gente, mais pesquisas e gente entrando em contato aqui. Que se você viu também em 1985, eu infelizmente não vi, por isso que eu fico chateada, né? Xeretaça aqui como sou e não vi um trem desse, né? Ficar 2 horas aí no meu céuzão e eu nada. Mas a gente já volta, vamos ver. Se tivesse celular. É verdade, né? Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. It's just an imagination. Day after day it reappears. Night after night my heartbeat shows the fear. Ghosts appear and fade away. Alone between the sheets brings exasperation. It's time to walk the streets. Smell the desperation. At least there's pretty lights. Though there's little variation, it nullifies the night from overkill. Another day. histórias e memórias. Gente, a música que nós ouvimos, né, antes dos comerciais, foi Man at Work, Overkill. Linda música, né? Só toca no Histórias e Memórias, claro, claro, claro. Bom, antes de voltarmos com a neve, né? Então, ai, ai, ai, ai, ai, nós vamos... Hoje, 17 de julho, é comemorado o Dia do Protetor de Florestas, uma data ligada à figura do Curupira, um personagem conhecido por proteger florestas. Não me perguntem porque eu não sei nada desse Curupira aí. Só tô aqui passando a informação, né, Neves? Você conhece o Curupira? Eu não. Você conhece, Márcio? Graças a Deus, não. Ah, não. Sabe lá Deus o que que é? Ele ainda protege as florestas? Show! Semana agitada em Foz do Iguaçu, hein, gente? O Histórias e Memórias procura manter uma distância protocolar das discussões políticas mais acaloradas, preservando a leveza de seu propósito, que são os causos, né, de nossa amada Foz do Iguaçu. Mas não está alheio também à situação delicada que vive o nosso município. O prefeito Reni Pereira, investigado junto com mais 84 pessoas na Operação Pecúlio, foi preso na última quinta-feira e afastado do cargo. Com isso, Ivone Barufaldi assumiu o comando do Executivo Municipal. O nosso programa fará o que todos, né? Os que amam Foz do Iguaçu, igual, fazem, né? Vamos continuar trabalhando, fazendo a nossa parte, segurando as pontas, produzindo. Sim, a indignação é mais do que justificada com todo o cenário atual. Mas a cidade não tem culpa do que foi feito. Então, vamos resgatar e manter o nosso orgulho em sermos iguaçuenses. Eu tenho o maior orgulho de ser iguaçuense. Então, vamos fazer igual a professora Odete diz, né? Os desbravadores, né, não passaram por todas as dificuldades à toa. Então, fazemos também uma parte de solidariedade a todas as vítimas do atentado terrorista em Nice, na França. Gente, infelizmente, essas manchetes de horror se tornaram habituais. Mas não é por isso que vamos nos acostumar com elas. Podemos até discutir as motivações do terror, mas justificá-las seria assinar a conivência com tais, né, atrocidades. Em outra nota triste, a gente tem que dar, né? Estamos aqui ao vivo. Nota muito triste para Foz do Iguaçu dessa semana. Prestamos nossas condolências à família do doutor Xenofonte Villanueva, proprietário do Hotel Panorama e do Aquamania, falecido ontem pela manhã. Doutor Xenofonte e também sua falecida esposa, a dama, né, a dona Celita, deixam um legado muito especial para a cidade de Foz do Iguaçu e que todos nós preservaremos com todo o carinho, os nossos sentimentos estendidos à família. Nossa, eu posso entrar nessa aí, né? Iguaçu, meu lado de cá. E agora, Neve, é contigo. Quando toca essa musiquinha é com vocês aí. Ufa! Que então, né? Vai lá. E daí, tem mais gente aí, Neve, que presenciou. Gente, se você presenciou também em 1985, liga pra gente. Olha o WhatsApp rolando aí, hein? 88282828 ou o telefone 3028-2828. Estamos aqui ao vivo e a cores com a Neve Góes, a publicitária, que viu... E assinou. Que pena que não tinha celular, né, Neve? É verdade. Ah. Imagina, com as redes sociais hoje, o tipo de coisa acontecendo. É um fenômeno mundial, aí todo mundo ia saber. Verdade. Né? Mas e aí, conta mais um pouquinho pra gente, Neve, porque essa história aí eu tô interessada. Então, eu, Renan, no dia que... na verdade, eu relembrei dessa história, porque assim... Você vê, a gente vê esse tipo de... E você fica com medo que as pessoas, né, te chamem de maluco. Naquela semana, claro, todo mundo comentou. Porque Gente, todo mundo viu. Quem olhou para o céu naqueles dias, viu. Quem não viu e à noite assistiu o jornal da, local da Globo, viu que eles comentaram também. Então, ou viu ou ficou sabendo. Tá, mas depois o tempo vai passando, as pessoas vão... Aquelas que viram não se encontram, não estão ali, e a coisa vai morrendo, né? E quando você conta, quando alguém fala sobre OVNI, você conta, elas te olham com aquela cara de que você bebeu, né? É, que você fez, né? Porque assim, parece historinha de pescador, né? Aquela... Mas não é, foi real e eu deixei aquilo quieto. Quando estava no meio de pessoas que também têm relatos e acreditam, né, na vida extraterrestre, nessa possibilidade, aí a gente comentava. Mas ficou por isso. Aí, domingo passado, aliás, sábado passado, à noite eu estava assistindo a History, né? A History adora, né? E estava passando relatos das caixas pretas, né, dos aviões, das conversas, de avistamentos. E um dos casos que foi comentado foi esse, porque teve muitos, teve relato de, pela Força Aérea, teve relato de vários aviões que estavam aqui, que viram. E aí estava lá comentado. Eles, tem esse caso aqui em Foz do Iguaçu, de objeto que ficou horas parado sobre a cidade. E eu falei, cara, é isso daí, então tem relato, porque eu não sabia que tinha relato oficial. Sim, da FAB. Exato, eu fui buscar esses relatos, já digitei na internet, né? Ô bendita internet que a gente tem hoje, né? Digitei lá, entrei, achei algumas coisas e aí resolvi postar no Facebook, mas assim, aleatoriamente, né? Postei no Facebook o que eu vi e já coloquei os links que eu tinha encontrado. Mas eu acabei de postar, assim, começou a vir muita gente, sabe? Me dar retorno. Algumas na própria postagem que eu fiz, né? Mas muita gente em box. Muita gente não querendo aparecer ali, né? Mas contando, sabe? Contando o que viram. Já começaram a relatar também outros casos, mas especificamente esse, muita gente ainda viu, sabe? Eu até tinha convidado o senhor Alberto, que foi um senhor que relatou também, bem bacana, o caso dele. Ele iria estar aqui hoje, mas aí ele teve um problema lá, um problema familiar, pessoal, enfim, não sei o que é direito, mas ele não pôde vir. Mas seria bem bacana. Mas assim, quando eu comecei a pesquisar um pouquinho mais agora oficialmente, eu fiquei impressionada, sabe? Fiquei impressionada com os relatos oficiais e com o número de pessoas também. E me impressiona também, assim, como é que a gente não tem resposta sobre essas coisas, né? É mais ou menos, como você falou assim, na política. Tem muita coisa que a gente não entende como é que a gente não tem resposta. Verdade. Né? E como você falou, Neve, muitos entraram em contato com você inbox. Sabe, eles fazem isso porque essa mania que tem o ser humano, né, de julgar. Julgar, então, você viu um disco voador, você é louca. Sabe assim, a primeira coisa que faz é julgar. Não, mas eu as pessoas que entraram em box comigo não eram para julgar, não. Era para dizer que viram também. Mas, Neve, por isso, Neve, elas estão com receio. Poxa, eu não vou falar. Neve, tá, eu não sei o quê. E eu respeito. Porque assim, é a primeira reação do ser humano, vamos julgar. Que eu tô lamentando aqui que eu não vi, porque eu sou bocuda, eu queria ter que ver. Acho que porque eu sou bocuda que eu não vi, né? Eu gostaria muito de ter visto, né? E assumo, poxa. E aí, vamos ver quem é que tem alguma coisa para dizer o contrário. Eu não vi, infelizmente. Nós temos um oi do Pegoraro, é? Pegoraro viajando, passeando com a família. Vamos lá, Márcio, um oi do Pegoraro aí. Uma viagem. Alô, bom dia, Rita Araújo. Bom dia, Márcio Barreto. Bom dia, minha amiga Neve Góes. Que bom que você está aí no estúdio para contar desse fato maravilhoso que ocorreu em Foz do Iguaçu em 1985. Estou aqui em Cascavel junto com a família, com a Yáscara, com o Franco, com a Luísa, com o Bruno Lucas, com a dona Neida, minha sogra, escutando aí ligado no Histórias e Memórias. Um bom dia aí para todos vocês, um bom programa. Isso. Um bom domingo aí para vocês, eu não sei como é que está em Cascavel. Um abração para minha amiga Yáscara. Aqui em Foz, o domingo está maravilhoso. Confere lá, Pegoraro, no meu Facebook, você já vai ver como é que está o dia maravilhoso. E você esqueceu de dar um bom dia para a nossa produtora, Pegoraro. Veio hoje aqui assumir o teu o teu lugar no Histórias e Memórias, a engenheira Samela Araújo. Mas estamos aqui, Futebol Clube, né? E temos mais uma musiquinha aí, Márcio, para enquanto eu vou trocar ideia com a Neve, porque está chegando muitas... As mensagens estão vindo, então a gente vai ter que filtrar, porque eu tenho um pouco de... Vamos de Legião Urbana, Ainda é Cedo, gente. Histórias e Memórias, uma viagem no tempo. Eu adoro brincar, né, Neve? Essa música eu acho o máximo do máximo. Maravilhosa, né? Maravilhosa. E esse seriado aí, né? Arquivo X, assisti todos, eu acho. Tem. Voltou, né? Voltou, então. E, mas eu acho, Márcio, nós temos mais um relato aí, né, para a Neve aí. O relato é para você, Neve, para estar fazendo parte da tua turma. Porque eu, infelizmente, não posso fazer. E olha, tô lamentando. Toda vez que eu lamento, eu bato aqui. Por que não? Por que que eu não vi? Mas tu já viu, né? Sim, em 82, como eu comentei domingo passado. Eu estava junto, que eu tenho certeza, inclusive liguei para ele, né, o Beto Jaraguá, Beto Fernandes, né, em frente à minha casa. Era 82, agora não sei se é na parte da tarde ou na parte da manhã, de dia, né? E aí nós, e tinha mais gente. Nossa, tava sempre numa turma, nunca, né? Andavam, parecia aquelas pencas assim, né? Então, mas eu não quero citar o nome que eu posso estar enganado, né? O Beto eu tenho certeza. E aí o Beto confirma. Então, para nós que estávamos na frente da minha casa, ali nas imediações da Matriz São João Batista, a gente notava que o objeto estava na direção do Rio Iguaçu. Vamos, para nós leigos, né? Só que era redondo. E ele estava paradinho. E daí começou, a gente ficou intrigado que o bicho não movia para lado nenhum, nem para baixo, nem para cima, nada. Nas cores prateadas e azul. E brilhante, brilhante, né? Aí começamos a chamar atenção. Aí chamava um e chamava o outro e olhava. Aí eu liguei. Eu liguei para Infraero. Na época era um amigo nosso, Carlos Ruiz Dias. Ele que atendeu o telefone, né? Não sei se foi ele que atendeu, mas eu pedi para falar com ele, porque era o único que eu conhecia lá. Aí ele demorou, foi conversar com mais alguém, não sei o quê. Daí falou, Rita, o que passa a informação aqui que é um balão meteorológico, né? Digo, poxa vida, e o bicho fica ali parado assim tanto tempo, né? E aí falava com um e falava com o outro. Mas é essa resposta que a gente teve na época, né? Dessa pessoa. Então, eu não sei, eu vi esse trem. Aí é balão meteorológico, nessas cores, eu e o Beto, né? E mais uma turminha. Mas aí, a época era 82. Você vê que é tudo na década de 80, Neve? Pois é, né? Bah! Tudo na década de 80. Então, depois eu quero que você fale, porque aqui já teve dois congressos, né? Teve um mundial, né? Em 2012. Teve... Como é que chama? Um congresso de ufologia? Congresso mundial de ufologia. Isso. Vieram as sumidades, assim, da, da Eu área. Quero que você comente depois. A gente tem um relato também aí, né? Da nossa querida amiga Yáscara Bresolin, a esposa do Jorge Pegoraro. Vamos lá, Márcio? Bom dia, Rita. Bom dia, Samela. Bom dia, Márcio. Bom dia, Neve. Eu só estou ligando aí, ligando na Transamérica, porque eu me coloco na posição da Neve também. Já fui muito ridicularizada por afirmar que ter visto um OVNI em Curitiba na década de 80. Ninguém acredita em mim, é muito engraçado isso, né? Mas eu realmente, é como se fosse uma sintonia. Eu estava deitada na minha cama umas 4 horas da manhã e fui acordada, assim, eu digo que fui acordada porque foi sem... De uma hora para outra, assim, eu levantei, olhei pela janela e vi aquele objeto passando pela minha janela, na altura do meu prédio em Curitiba, que eu estudava lá, e muito bem visível, era redondo e girava, realmente era um OVNI, eu não tenho dúvida, mas todo mundo duvida de mim. Mas um abração aí para a Neve aí, viu? Tamo contigo, Neve, um abraço, tchau. Tamo junto, Yáscara. Você vê, né? Viu, não é? É ruim a pessoa inventar, né? Inventar pra quê? Não sei o quê. Viu, poxa. E aí? Vai fazer o quê? Só porque viu um objeto não identificado. Já tá dizendo, não sabe. Viu um objeto, não sabe. Não te deram uma resposta. E aí, ela é louca? Hoje em dia é doido porque, assim, com os drones que tem, né? Sim, com aquilo. Pode ser qualquer coisa. Já começa a modificar. Uhum. Agora, 85... A gente aqui não tinha drones, pelo menos. Eu acredito, sim, que as Forças Armadas já deveriam ter alguma tecnologia para isso. Mas mesmo que for, se for uma tecnologia de, sei lá, de militar, que seja, mesmo assim é estranho alguma coisa ficar parada 2 horas sobre a tua cidade. Sim. Coisa gigantesca, que aviões se aproximam. Eu acho que tem... É mais ou menos como o Arquivo X fala, né? A verdade está lá fora. A verdade está lá fora. A gente não sabe. Dá uma resposta, né? Oficialmente, assim, se você começa a pesquisar o assunto, tu vê que tem muita, mas muita coisa mesmo. Esses congressos... já teve 2 aqui em Foz. E, inclusive, as pessoas que fazem os congressos aqui, elas dizem que Foz do Iguaçu tem essa confluência mesmo. Ela tem uma configuração... especial essa cidade. A gente que mora aqui sabe, né? E nesse segundo que teve aqui em 2012, que foi mundial, vieram as maiores sumidades do planeta mesmo, uhum, para falar sobre o assunto. E veio inclusive Mr. Kevin, que é tem um filme de Hollywood, eu não lembro agora o nome do filme, que conta a história dele, a história de abdução dele. Uhum. E ele estava aqui também, relatou também aí o caso dele. Ele foi estudado, inclusive, corpo de delito, né? O corpo de delito dele durou meses, assim. Fizeram, uhum, hipnose, fizeram para ele tudo se comprovava. Se a pessoa diz assim, mas tem muito de... Sei lá, de repente a pessoa quer chamar atenção sobre si, uhum, vai mentir por isso, vai contar uma história, ou não sei o quê. Digo, olha, o ser humano é esquisito mesmo, ele mente mesmo às vezes. Uhum. Mas tem muita gente que é sincera. Imagina se você passa por uma situação dessas. E no caso dele, que foi... Não foi uma situação agradável, sabe? Uhum. Foi uma situação de violência, de... Nossa. Foi uma coisa assim... Para que a pessoa vai ficar inventando isso para ser chamada de maluca, né? Verdade. Verdade. Eu tenho coragem de falar dessa que eu vi, porque a cidade toda viu. Então, ó, se eu bebi alguma coisa, a cidade toda bebeu. Tava na água, tá, gente? Tava é na água, todo mundo viu. Sim, sim. Neve nesse. É mais fácil de falar quando verdade, você tem assim, sabe? Claro. Uma coisa. Agora, eu não sei se eu visse uma coisa só eu. Uhum. Né, como a Yáscara acabou de relatar aí. Né? Tá certo. Ela uhum. viu no quarto dela. Uhum. Ela viu uma coisa rodando, cheia de... Cara, imagina o pavor que isso deve dar, né? Começa verdade. Por aí. Verdade. Aquilo, que é isso? É. Né? Aquela sensação, talvez, de impotência. Total. Né? Total. Neve, nesse congresso, o nosso, eu digo, o nosso ufólogo, né, aqui de Foz do Iguaçu também estava... Você... Eu acho que foi agora em 2012. Você não... Eu não lembro dele aqui, não. Tá. É que a gente não sabe notícias, né, do senhor Ladislau. Faz tempo que eu não sei do Ladislau. Então, não sei, né? Se alguém souber, aqui, por favor, sabe, foi abduzido. essa piadinha pronta aí, hein? Nossa Senhora, não, a gente lembra, tô lendo a respeito dele, né? E do projeto. Fantástico ele. As coisas que ele tinha, né? O que ele queria e tal. Então, a gente não sabe se ele ainda está por aqui, entre nós, se ele mudou, como é que fica, né? Então, não tenho notícias, por isso que eu te perguntei se ele participou desse congresso. Teve dois aqui, né? Teve. O mundial foi esse. Em 2012. Foi ali no... Aí eu falo, hotel internacional, o redondo ali do centro. Certo. Então, muita gente mesmo, Neve. Nossa, do Brasil inteiro e do mundo. Vieram americanos, militares americanos. Contando relatos oficiais, sabe, também. Não, esse congresso não é assim um bando de gente desocupada que não tem o que fazer. Um bandinho de louquinho. Não é um bandinho de louquinho, né? Ai, ai. Pelo contrário, são pessoas, aliás, pessoas com bastante idade já, muito sérias, respeitadas em suas profissões. Uhum. Inclusive algum desses com patente militar, sabe? Uhum. Dentro da aeronáutica americana. Do Chile, México, aqui do Brasil também, de vários lugares do mundo. Pessoas, o pessoal que faz a revista também, são pessoas que estudam mesmo. Uhum. Não fazem isso por brincadeira, elas levam isso realmente muito a sério. Tá certo. E o que elas tentam entender. E aí tem relatos de contatos, né? De contatos com extraterrestres de vários tipos, tanto alguns que são amigáveis como outros que não são tão amigáveis assim, né? Como verdade. Esse caso do Mr. Kevin aí que foi abduzido, ele estava com quatro pessoas acompanhado, só ele foi abduzido, então os outros estavam junto, tem um relato das outras pessoas, da forma como ele foi abduzido, aquela que a gente vê às vezes em historinha, um raio de luz que vem e foi sugado, né? Literalmente. Eu não sei porque é tão proibido. Você vê, aqui eu vejo as pessoas que mandando inbox, né? Uhum. Elas não querem, algumas viram, não querem que cite o nome, sabe? Então, eu respeito. Também assim respeito. Como acreditou em mim, para mandar aqui a mensagem, sabendo que eu não vou falar o nome mesmo, né? Então, viu, mas você viu, qual é o problema? você viu um objeto, você não está dizendo, né, afirmando que eu vi um disco voador, sei lá, né, o que vai chamar isso aí. A gente chama de disco voador porque tem a forma de um disco. Sim, mas e está voando. Se você viu e estava junto com a família e junto com uma... É que, de repente, as pessoas que estão sozinhas, é como você falou, é complicado. Tô ficando meia piradinha aqui, então não... Sei lá. Tem momentos que a gente mesmo fala, digo assim, vi mesmo... Estava dormindo, sei lá. É complicado, eu entendo que é complicado, mas aqui nós estamos falando de uma coisa que todo mundo... E daí, Neve, como ficou a história? Foi em 22 de agosto. Não. Uma quarta ou quinta-feira. Tá, mas aí o assunto assim, deu pano pra manga, saiu em jornal. Não, deu essa matéria. Quais, né, eram os jornais na época aqui que tinha jornalzinho dos nossos aqui? Relataram alguma coisa? No impresso, acho que a gente só tinha naquela época o jornal semanal. Eu acho que a notícia, não sei se... Eu não lembro de ter visto nem no jornal. Nem TV nada, nem TV, não, rádio. Na TV teve na... A Rádio Cultura? Não, na TV teve a TV Cultura, que era a Globo, que na época ela tinha um... Ela tinha uma equipe aqui, ela tinha uma sucursal aqui, e né? Lembro. E ela mandava... Doutor Luiz Siqueira. Isso. E eles tinham espaço, acho que era 5 minutos que a gente tinha espaço na TV Cultura, em Maringá. E daí, nesses 5, saiu? Saiu. E eles gravaram, inclusive. Olha. Eles gravaram a imagem, só que a imagem, ela parecia só uma luz brilhante. Certo. Mas eles falaram do avistamento, do tempo que ficou ali. Ah, então foi pro ar e tem na Globo? Tem um registro disso no dia, naquele dia, à noite. Uhum. E aí, no dia seguinte, teve a resposta da Infraero, não sei quem foi que respondeu. Uhum. Oficialmente, teve uma resposta oficial de que era um balão meteorológico. Uhum. Mas rádio, no caso, nós falamos da Rádio Cultura, eu né? Não lembro, eu não lembro da Rádio Cultura se teve, mas deve ter falado. Gente, todo mundo falou. Uhum. Todo mundo falou. Mas daí continuou, foi só... Não, foi aquilo ali, porque daí veio a história do dia seguinte, que era um balão meteorológico, e todo mundo... Pronto. Quando você ia falar, não, mas era um balão meteorológico, era um balão meteorológico. Não era. Não era balão meteorológico. Engraçado, porque eu estou te dizendo que o teu foi 85, né? O teu, essa é ótima. O meu. Esse caso aí, né? E eu estava comentando com o Beto e a gente viu, o nosso era 82, quando a gente viu era 1982. Então, sabe, você já pesquisou? Você já deu uma pesquisada na internet? Porque, gente, hoje em dia a internet tem tudo. Se você colocar a data lá, avistamento em Foz do Iguaçu em 1982, dá uma olhada que deve ter. Deve ter. Porque assim, as pessoas estão relatando, né? E vai criando esse arquivo, né? Verdade. Isso é muito legal, né? Márcio vai falar também. Uma parte por... Okay. pela ordem. Eu acho que a década de 80 foi uma década marcante para o Brasil, então. Porque vários relatos são nesse período. Né? Eu pesquisando aqui alguma coisa sobre o Kevin, né? Mr. Kevin. Mr. Kevin, acabei achando alguma coisa aqui que vai dar uma temperada nesse assunto, porque uma coisa é nós aqui, meros terráqueos, né? Com os pés no chão, olhando para o céu e avistando um objeto voador não identificado, fica naquela incógnita, né? O que será, o que não será, fazendo, né, as suas avaliações. Agora você tá... O negócio tá ficando tenso, porque eu tô aqui com uma conversa de pilotos da Força, de 5 caças da Força Aérea Brasileira, que foram enviados em 19 de maio de 86, olha o que eu falei da década de 80, São José dos Campos, né, foram enviados para combater os alvos, que segundo relatos e documentos oficialmente foram documentados oficialmente pelo governo, mudavam de localização em alta velocidade. Então é uma reportagem feita pelo G1, né? Vamos citar a fonte, conversou com os envolvidos no episódio e se quiser depois do intervalo a gente coloca, fala mais um pouco aqui porque o negócio é tenso. São pilotos de caça não relatando, não estou, sentei aqui, vou relatar o que eu vi naquele dia. É a conversa deles entre os aviões momento... É a caixa preta. Resumindo, né? Caixa preta. E depois a gente pode colocar o áudio aqui no ar para dar uma... Sim, lógico. Não, porque não somos nós assim, né? São coisas Exatamente. A Força Aérea Nacional, a Força Aérea Brasileira, como a Neve, corroborando o que a Neve falou, né? Não são um bando desocupados, né? É. Eles avistaram pontos no céu, vamos lá averiguar, né? Mas até porque eles têm a obrigação de fazer isso, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, não são, eu vou dizer assim, não são um bando de retardados lá voando e conversando, isso aqui, vamos voltar agora, tomar nosso cafezinho, tirar o uniforme e vamos embora. Não, o negócio, a parada é séria. Como diz a... A parada é séria. Verdade. Nós vamos ouvir uma musiquinha para acalmar, porque eu sou cagona mesmo, né? Ai, gente, Jesus me protege. Culture Club, Love is Love. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Quer gostar só? Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Iguaçu, cataratas lindas. E é cataratas lindas, viu, Neve? Que música linda. É de 1997. Sabe? Quem que tá cantando? É Sebastião Tapajós, Newton Chaves e Billy Blanco. Conhece? composição. Sim, eu não lembrava mais. Até agora o Pegoraro estava, né? Até o Pegoraro estava falando, poxa, a gente podia, né, tentar. Um deles eu sei que não está mais entre nós, mas pelo menos tentar esse pessoal fazer alguma coisa desse jeito, né? Que bacana como funcionava a Fundação Cultural na época, né? Nossa. Muita cultura realmente, né? Então, eu acho muito lindo isso, fazer coisas em prol de Foz do Iguaçu, para Foz do Iguaçu, né? Então, é bacana. É, eu acho bacana. Nossa cidade é mágica. Até ela o ZT sabe disso. Nossa, né? Ela é. Não. Ela é mágica. Tem que... As pessoas têm que... Só tem que... As pessoas não, que é minoria. É minoria que não ama de paixão. Porque a maioria ama de paixão a terra em que vive, né? Neve escolheu para viver, então você tem que gostar, senão a coisa complica. Sabe o que eu vejo aqui em Foz? Eu vejo assim que tem muita gente que ainda não assumiu que é daqui. Então tem gente que está aqui já há 50 anos, está na terceira geração, mas ele ainda acha que não é daqui. Certo. Eu não sei por que essa falta de identificação com o lugar que escolheu para viver, né? Fazer, formar família. Porque né? Antigamente era mais comum mesmo. A gente via muita gente que vinha para cá, fazia um pé de meia e ia embora, né? Verdade, verdade. Vinha para cá, explorava a cidade, sugava a cidade e ia embora. Uhum. A gente teve a própria vinda, né, da Itaipu, que vieram os barrageiros de outros lugares e foram embora. Foram embora. Muitos engenheiros foram embora. Vieram para cá, foram embora, né? Muita gente boa foi embora. É, veio para cá com uma função e foi embora. Aí depois a gente tem os próprios sacoleiros que vêm para cá, né? Compram aqui e vão embora. Mas independente dessas pessoas, a gente tem aí uma população fixa de mais de 250 mil pessoas, né? Você vê, né? Eu acho que essas 250 aí é que tem que se manifestar, né? Verdade. E seu amor pela cidade. Pela cidade, isso mesmo. E eu acho que quando dizem que Foz do Iguaçu não tem identidade, eu escuto isso muito. Nossa, direto. Que Foz do Iguaçu não tem. Eu acho que é o contrário. A gente tem uma riqueza tão grande de culturas que é difícil você definir numa só. Por exemplo, você vai para Rondon, é a cultura alemã, ponto. Tá. Você vai para Cascavel, é a gaúcha. Não, mas assim, agora, aqui você vem aqui para Foz, essa diversidade que a gente tem de etnias acaba criando essa diversidade de culturas, e isso faz com que a gente não tenha só uma que se sobreponha às outras. É verdade. Pelo contrário, tu vê assim uma junção, uma troca. A gente, você vai, por exemplo, aqui numa confeitaria da cidade, que a gente gosta de comer coxinha com catupiry lá. Lá você vê sentadinha na mesa, você vai ter lá uma muçulmana, uma judia, uma cristã, uma evangélica, sentadinhas na mesma mesa. Verdade. Comendo a coxinha, felizes da vida, convivendo em paz, cada uma com a sua cultura, verdade, cada um com seus valores. Mas tem um ponto de convergência que elas estão ali sentadinhas juntas, né? A coxinha. A coxinha. A solução para os problemas é a coxinha. A coxinha de catupiry, né? Não, mas então, assim, não é que a gente não tenha cultura, não tenha uma identificação cultural. A gente tem uma riqueza tão grande que tem que ser até melhor trabalhada, verdade, né? Verdade, tem que aflorar, né? Aflorar tem que ser algumas... melhor trabalhada. Isso, tem que... é verdade. Para que as pessoas criem essa identificação. E outra coisa, né? Neve, assim, que eu comento bastante, que eu acho que é importante. É, Foz do Iguaçu, a gente trata ela como uma mãe, né? Porque ela abre, um carinho, né? Ela recebe todos. Ela não vê, Neve, de onde vem, sabe para que veio. Ela passa a mãozinha na cabeça. Ela recebe todo mundo igual. Então, determinada... Pro só mal que eu e acho pro bem, né? Sim, mas ele vai fazer o quê? Mãe é mãe, né? Mãe pro é mãe. Mal e pro bem. É, às vezes ela passa a mão na cabeça de alguma coisa que não... Mas é mãe, né? Então, eu acho assim, tem muitas coisas que não são bacanas, que fazem com a cidade. É, de repente, quem dirige, quem controla a cidade, e comemorações e papapá. Eu fico magoada quando esquecem das coisas do que foi. Bacana, eu não... Volto a dizer, não sou contra progresso, que tá aí, para papá, tá certo. Mas, gente, não esqueçam de quem começou. Ah, não pô. Coloquem, não abafem. Não vamos deixar... Por exemplo, vamos citar o lado que eu tô presente, que eu sempre defendo. A primeira igreja de Foz do Iguaçu. Linda, a cidade cresceu demais ao redor dela. Não me importa, ela é histórica. A cidade cresceu ao redor da igreja matriz São João Batista. Entendeu? Uhum. Os primeiros padres, os primeiros evangelizadores que chegaram em Foz do Iguaçu eram do Verbo Divino. A gente tem que ter esse respeito. Então, vai ter alguma comemoração, vai, sei lá, essa tocha que veio, não sei o quê, papapá. Vamos respeitar. Tocha. A tocha que passou, bacana, passou por ali, pela, sabe? Mas vamos respeitar a primeira igreja de Foz do Iguaçu histórica. Se tiver que acontecer alguma coisa que aconteça em todos os pontos, vamos alegrar a todos. Mas ela é o ponto principal. Claro. Ela tem que ter respeito. Ela tem que ter respeito por ela. Mas você sabe que eu acho que essa palavrinha é que falta aqui em Foz do Iguaçu. Respeito. Sabe? O respeito é uma palavrinha que as pessoas deixam passar batido. Não é legal. Povo sem... Como é que é? Povo sem história. É, povo sem memória, povo sem história. Sem história. Né? E uma cidade sem história é um saco sem fundo. É povo saco furado. É povo que não cuida da sua memória, da sua história. Vive repetindo os mesmos erros. Então, Neve, a gente briga tanto aqui no Histórias e Memórias por um museu. A gente precisa, mínimo, porque vai, né, ficar falando. Aqui o programa é bacana porque é a história viva. Uhum. Então é um familiar, alguém que veio falar da história, né, que ele viveu, que a família viveu. Então isso aqui é um pedacinho. Mas a gente briga para que tenha o museu, para que o turista que vem para cá, eles ficam indagando nas esquinas. Cadê o museu? Sabe, cadê o museu? Quero saber da história de Foz do Iguaçu. E olha só, e aqui tem uma história rica. Eu lembro uma vez que eu fui entrevistar a tua mãe, Rita. E ela contou de como é que era a passagem, né? Porque ia comprar as coisas ali. Uhum. O nosso comércio entre Cidade do Leste e Foz e Porto Iguaçu sempre existiu, né? Sempre. É, e ela contando, né, de como ia de barquinho para atravessar. Imagina atravessar esse rio de barquinho. De barquinho. Uhum. A remo. Não estamos falando de barcão, é barquinho. Barco a remo. Né? É, e eu atravessava e buscava. E você não tem isso. Você não tem um lugar onde você possa ter esse resgate. Verdade. Onde as pessoas possam saber como é que a gente começou. E isso faz com que, por exemplo, Foz do Iguaçu, ela era virada para o rio. Uhum. Nosso contato. Em que momento da nossa história foi que a gente deu as costas para o rio? Uhum. Porque em qualquer lugar do mundo, qualquer cidade do mundo, o rio é um ponto, é um ponto de ligação, né? É um elo. E as pessoas se viram de frente para ele. De frente para ele, claro. E aqui era virado de frente. Era. Uhum. Eu não sei em que momento foi que se virou de costas. Por quê? Porque a gente não tem exatamente isso. A história nos contando. E muitas histórias que não são reais. Então, isso aí incomoda também, né? Eu não sou dona da verdade. Eu sou filha de pioneiros. A minha mãe nasceu aqui em Foz do Iguaçu em 1921. As histórias que eu sei contada por ela, que ela viveu, né? Ela contou que dançou... com Getúlio Vargas? Dançou um baile... Isso tem fotos, gente. Cadê, né? É verdade. Fazer... No Hotel das Cataratas. Exato. Tem coisas assim fantásticas, assim, do JK mesmo, quando veio inaugurar o ponte. Tá, a gente sabe que tem tudo isso. Já foi feito um levantamento, inclusive, de fotos. Mas isso. A gente não tem um lugar fixo, né, para isso. Tem. Aí viria o museu. É. E aí, Neve, tem lugares aqui. Tem lugares e tem muitos. É só... A gente vê, por exemplo, o Claymarla da Cunda, né? Uhum. Ele coleciona rádios, uma coleção fantástica. Uhum. O seu De Paula lá, ele tem uma coleção de máquinas de calcular, máquina fotográfica. Uhum. Né? Bacana. Você vai em vários lugares. Seria possível se a gente tivesse um espaço, eu tenho certeza que essas pessoas, opa, disponibilizariam para exposição, né? Neve, no pequeno que tem lá do parque, né? Uhum. Lá está o primeiro telefone da cidade, que era do meu pai, está lá. Olha que legal. É por conta que, lógico, que o Pegoraro tá ainda à frente disso, porque depois, senão eu já vou querer de volta, porque é da família, né? Tem a máquina Remington ainda, tac, tac, tac, tac, tac, da tilografia. Está lá também. Então, e muitas outras famílias que eu presenciei, está o cantil, né, do Henri Schinck, primeiro fotógrafo, primeiro tudo, porque ele fazia de tudo, né? Então só, as pessoas fazem, elas fazem claro essa doação. Que sim, claro, mas tem que ter sim um local bacana, né? O museu da cidade. Não, e aqui. E pessoas idôneas não acho, tomando não acho, conta. Né, não há, adoro que tenha lá no parque. Uhum. Tem que ter mesmo. Uhum. Mas adoraria que tivesse mais um aqui na cidade, mas, lógico, né? Por que nós não? Precisamos ter um aqui, grande, aqui no centro. E nós temos muitas construções aí que, sabe? E por isso que a gente está sempre pedindo, poxa vida, bacana, olha ali a fundação. Eu acho onde está a Fundação Cultural, né? Que tava, era o fórum, e está a biblioteca. Aquele prédio ali é lindo. Ele é onde está o Senac. Por isso que é ali Hotel o nosso Cassino, centrinho. É maravilhoso. Né, Neve? É o nosso os centrinho. Os colégios mesmo. O Mitre. Os estaduais. É de dar dó, gente. Verdade. Né? É. O Colégio Agrícola, tá bonito até. O Monsenhor Guilherme. Monsenhor Guilherme, gente, eu não vejo mais. A gente passa, não dá para ver a. E tem várias construções assim, e se nada for feito, né? Uhum. Tudo vai se perder. Verdade. Tudo vai se perder, porque o tempo destrói se a gente não cuidar, né? Pois é. Então é. Até nós estávamos, tem aquele grupinho, né, de Foz dos Tempos Idos, comentando alguns, as pessoas que lembram, aonde que agora está a Praça da Paz. Tinha a Polícia Civil, né? Uhum. Tudo bem, a polícia mudou, mas o prédio poderia ter permanecido. Até alguém comentou que ali, sabe, um pequeno museu, alguma coisa que ficasse ali de cultura. Aquele lá do lado do Lanville, lá, que era onde era a guarda municipal. Ah, sim. Foi invadido recentemente, maravilhoso, né? Maravilhoso aquilo, verdade, ali, né? Maravilhoso. Verdade. E tem muitos. Se você sair andando... Porque aqui era a colônia do Iguaçu. Se tu sair procurando as edificações que eram da colônia, é uma mais bonita que a outra. Verdade. Elas todas têm essa característica da colônia, né? Quando, antes de chegar no aeroporto, né? Havia aquela, antes eram três casas, né? De tijolinhos à vista, tijolinho maciço. Eu falo, foi da época de 40, eu nem existia. Foi meu pai que construiu, porque minha mãe e ele moraram lá depois do Parque Nacional. Então, agora eu passo, eu acho que só tem uma daquelas casinhas. Daqui a dia você vai passar, não vai estar não mais essa. Não vai ter mais, sabe? Então eu passo, tiro foto e tal. É muito fácil, né? Então, por exemplo, eu que sou daqui, eu tenho um amor pela história de Foz do Iguaçu, que é rica. Agora eu não sei esse povo que chega e desmancha, sabe? É muito fácil, vamos desmanchar isso aqui, vamos pôr no chão, sabe? E aí, além de não fazer nada no local, eu não sei, preservar. Mas deixa. Gente, então, essa coisa da preservação tem que ser uma função do Estado. Então. O Estado que tem que cuidar mesmo. Bom, a começar pelos prédios públicos, exato, né? Exato. Tem que ser uma função. Porque se deixar mesmo... Gente, o capitalismo é uma coisa louca. O capitalismo não quer saber se aquilo lá tem história ou não tem. Uhum. Eles têm eles têm lucro para ser gerado. É a linha de raciocínio deles. Então, ou o Estado chama para si essa responsabilidade, né? Uhum. E cuida do que ele deve cuidar e para de se meter onde ele não deve se meter. Verdade. É muito... E devia ser as funções assim escolhidas com mais carinho, né, Neve? Oh. Não, Neve, você é uma publicitária, tá? Então eu vou colocar você para cuidar da parte da engenharia. Aqui, ó, da engenharia mecânica. Olha, tudo a ver, né? Aqui a engenheira mecânica, vai lá fazer a publicidade. Vai lá para do. Você está entendendo como é que é? Cada macaquinho no seu galho, então Foz do Iguaçu fica esse samba do crioulo doido. Sabe, não? Nem sabe para que veio, mas tá lá. Uhum. E aí acontece o que tá por aí. Não, nem A nem B, eu só tô dizendo que tem que ter carinho. Sabe? Pensar, tudo bem. A verdade, eu acho que é muito isso. Os nossos governantes têm que ter história também. Tem. Ninguém brota da noite pro dia. Vamos começar. Uhum. Aparece uma pessoa. E a responsabilidade que a gente tem que ter como cidadão quando a gente escolhe alguém para nos representar, ela é muito grande. Opa! Então, quer dizer, você tem que ver a história dessa pessoa. Tem. O que ela fez, de onde ela veio, qual é o caráter dela. Porque o caráter que ela tiver na vida privada dela é que ela vai levar para a vida pública. Porque é aquela história... Tem uma frase que é bem bacana. Como é que é? Deixa eu ver se eu lembro que fala assim, que é... Sobre não é a política que faz alguém virar ladrão. O nosso voto, quando a gente vota num ladrão, que faz a política ser como é. Então, complicado isso. Mas assim, não que a gente saiba, tenho certeza que toda pessoa, quando ela vota, ela volta cheia de esperança. Sim. Ela está botando a esperança do futuro dela na mão daquela pessoa com ali. Tantas promessas, né? É. Oh. Só que promessa é a coisa mais fácil do mundo de fazer. Verdade. Né? É. Agora, assim, agora dá uma olhada o que ela fez antes. Uhum. Qual era o envolvimento dela? Como é que ela chegou até ali? Uhum. Qual é o compromisso que ela tem? Com quem ela tem compromisso? Quem está pagando a campanha, né? É verdade. Quem paga a campanha da criatura? Eu falei, até eu comentei aqui com o Pegoraro, das piadinhas que saem e tal. Agora é uma época complicada, né? Porque é, de 3 anos e meio a 3 anos e meio, começa esses bichos cabeludos a aparecer, sabe? Tudo quanto é lado, atravessando a rua e te cumprimentando, dando tapinha. Nem olha para você e pede a tua amizade, até no Face. Bom, no Face vale tudo, né? Tenho lá gente que nem sei de onde é que veio. Mas como meu perfil não é da minha vida... Eu tenho Face pra Foz do Iguaçu, ponho as coisas de Foz do Iguaçu. Todo mundo. Então, ali, ó, sabe? De repente, nem sei o que tá lá. Mas aí, claro que eu tô vendo, né? Aí aparece um, sei lá, eu sei que é político. Nunca nem sabe quem eu sou. Por mais que eu seja uma figurinha carimbada, só não sabe quem eu sou o neguinho que chegou ontem. É. Porque eu sou daqui. Uhum. E tem história. Eu tenho história, graças a Deus, a minha família tem. Então eu não tô no rag, não preciso mais disso, já foi a época. Todo mundo tem a sua fase. Eu não vivo de passado. Tive minha época de passarela, tive minha época de não sei o quê. Como muitos, agora eu tô vivendo e dando risada, porque cortei o cabelo. Meu Deus, digo, gente, eu tô ainda na fase do 50, mas o que se de chegar a mandar mensagem? Por que você cortou? Cabelo é meu, faço o que eu quero. Mas, é mais ou menos por aí. Gente, outra fase. Olha a praticidade, Neve. Ele vai crescer. Eu não sou apegada em coisas, sim, nada, né? Então, ele vai crescer. Olha, mas você não sei o que. Sim, mas eu não tô me candidatando a mais nada. Nem a Miss, nem nada. Eu tô me candidatando à vida prática. Eu tenho, quero uma praticidade de lavar a cabeça todo dia. Que beleza, né? Quero candidata nascer homem. Ser feliz, né? Quero nascer homem na outra geração. Candidata a ser feliz. Sim, né? E síndica da minha rua. E síndica da... eu e o Oswaldo Mazzali, né? O que brincam, Neve, ali. A Rita Araújo e o Oswaldo Mazzali. Síndico da rua de Uruguai. Se a gente não se importar com o que está acontecendo nem ali... Nem com a minha rua, sim, né? Sim, até o presidente da Unimed, né? Ligou para mim e falou, olha, a minha Mercedes teve um probleminha aí, não sei o que. Olha as câmeras aqui, tem os guardas, eu conheço todo mundo, fica tranquilo, olha, é um sarro. Tá tudo bem? Se todo cidadão agisse assim, tão, né, bacana isso. Com a sua rua. É verdade. Com o seu bairro. Uhum. Certeza que a gente tinha uma cidade melhor. E ali a vizinhança é boa, viu, Neve? A gente conhece tudo. Até os cachorrinhos que passam, se não tem dono, tic-tic-tic, tá, aquele cachorrinho não tem dono. Ah, mas eu sei, ele passa aqui todo dia. Deixa ele se alimentar um pouquinho ali, um pratinho do lado. Afinal de contas, é vizinho, né? Então, ele mora pela redondeza. E quando você mora no lugar, você conhece. Você conhece. É isso que eu tô dizendo. Tudo e todos. Você viver o teu bairro, você viver a tua cidade, né? Viver isso a é tua gostoso. Rua. Uhum. Agora tem... Gente, em 5 minutinhos, né? Você sai na esquina, além de dar as informações, que eu vivo reclamando, né? Que Foz do Iguaçu não tem placas de nada, de sinalização para nada. Isso é uma coisa muito séria, né? O turista vai reto, ele passa a prefeitura ali, tchulum, vai lá. Eu fico pensando, às vezes, o pobre do turista, por exemplo, se alguém falar para ele, por exemplo, ainda que vem pela Costa e Silva, ele já segue pela Costa e Silva para chegar na Beira Rio. Meu caminho, né? Uhum. O cara desceu lá da rodoviária e quer ir pro Paraguai e alguém diz para ele, olha, se você seguir aqui, você vai pela República Argentina, vai aqui pela Costa e Silva, certo. E aí, do nada, a Costa e Silva vira República Argentina, ali na altura do shopping, né? Ali a Costa e Silva desaparece e vira República Argentina, ok. Depois, se você seguir reto, depois até lá no Mirafiori, ali onde é a rua da agência, da Duit, ali ela deixa de ser República Argentina, faz um cotovelo e vira Rua Javaé. Eu nunca soube. Na frente da Duit Propaganda, então ali fizeram uma invasão, né? Invadiram o terreno do meu vizinho, fizeram uma estrada, foram lá asfaltar a estrada, porque aquela rua não existe, aí ela vira Beira Rio. Você pega outro exemplo aqui. A Venezuela. Uhum. Você vem pela Beira Rio, né? Entra na Venezuela. Aí a Venezuela ali na altura do onde atravessa aquele... A mata ali, a floresta do batalhão. Certo. Ela deixa de ser Venezuela e vira Duque de Caxias. Depois daquele pedacinho da Duque de Caxias, lá na ONU, né? Uhum. Que vai ali, ela passa a ser Rosa Cirilo. A minha madrinha, coitada. Era tudo, né? A madrinha Não, são tinha... Então, são três... Pensa, coitado do turista. Uhum. Vindo aqui, cadê a rua? Sumiu a rua. Sim. Desapareceu, é outra rua. É outro, que loucura, né? Né? Não, essas aí são as críticas construtivas, claro, nossas, né, Neve? Claro, pá. Essa e o trânsito de Foz, né? É que as ruas, é a sinalização, né, Neve? Não tem. Ali é uma, é uma coisa assim, a rua é estreita, Neve. A Belarmino de Mendonça, agora, só, eu falo do que eu, do que eu tô, do dia, tô e moro. Então, ela só sobe. Não é para é carro dos dois lados. Gente, carro dos dois lados, Neve. Aí passa aquela espremição e aí, então, experimenta em dia de aula, dá uma passadinha para você ver a loucura do o som das buzinas e aqueles xingamentos assim, querida. Fofa. Né? Vai passar por cima. Dia de chuva? Não. Caos. Então, por favor, estacionamento de um lado só, a rua não comporta. Eu não sou engenheira de tráfego, mas nós precisamos urgentemente de uma equipe. Que pense a cidade. Que, dessa engenharia de tráfego em Foz do Iguaçu. Porque, por favor, para demarcar as ruas. Porque é um horror. Para sair é briga, porque eu tenho que sair a gente tem que sair de ré, né? Aí briga para sair, briga para chegar, aí o carro que tá com o bicão na tua entrada e vai fazer o quê? E tem... Deus do céu. Imagina assim nossos... imagina nossos ETs tentando nos entender. Ah, é verdade. Gente, essa foi boa. Vem dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha e não, hoje não. Não entendi isso aqui. Passa amanhã. Aí ele vai na horizontal, dá uma olhada lá, dá uma olhada aqui e fala, ah, fui. Assiste uma sessão do Senado e ele não volta nunca mais. É aquela história. Não tem, não tem vida inteligente no planeta. Não tem. Essa localização em deslocando em alta velocidade. Gente. A gente entende porque os ETs não ficaram. Pronto, tá explicado. Tá explicado. Mas voltando aos ETs, né, Neve? Que era o nosso propósito. Mas a gente sempre fala de Foz, não adianta. Abduzidos e deixados de volta. Estudar o ser humano e deixar ele de volta. Não, o ser humano é bichinho. Que não dá para estudar. Neve, veja bem, você presenciou. Depois disso, nunca mais você viu nada. Eu tive mais dois avistamentos, sim. Mas a mesma, essa década de 80? Foi na década de 80 também, foi 88, 89, por aí também. Só que os dois eu estava sozinha. Aí então aí me resguardei de não passar por louca, né? Nem perguntaram o que eu tinha bebido. Eu gostei dessa, me resguardei. Nem coisa de história de memória, me resguardei. Uma foi, eu estava ali na 277, próximo ali da Guarita. E também foi aquela coisa de você ver um objeto redondo, bem todo iluminado. Esse tinha luzinhas de montão. E esse estava mais próximo, assim. Também vi ele descer como se fosse em direção ao lago. Ele desceu. Esse desceu. Ele sumiu do meu campo de visão baixando. Que horas era de onde eu estava? Ah, era de madrugada. Estava voltando de Santa Terezinha de uma festa. E Neve, esse ponto, assim, que não tinha bebido, porque eu não bebo, vamos deixar bem claro. Deixar bem claro. Onde você viu a pista iluminada, como é? Porque eles falam disso, que não tem que ter muita iluminação. Na verdade, assim, a gente já estava entrando aqui na cidade. Lá perto da Guarita, sabe? Da Guarita ali, onde é da polícia, da polícia Rodoviária Federal, certo, ali. Certo. Era ali próximo. Ali baixou o negócio em direção ao lago. Parei. A gente estava de carro, parou o carro. Que a gente viu, parou, desceu do carro para ficar olhando e o negócio desceu, assim, e sumiu, não vimos mais. Ficamos esperando mais um tempo ali e não vimos mais nada. Outra vez foi uma festa na beira do lago. Uhum. E eu estava sentada lá, no momento, mais afastada. Estava sentada, eu estava com duas pessoas nesse momento. Só que elas estavam de costas para mim. A gente estava conversando e eu de frente para o lago. Daí eu olhei assim, era também um objeto de cor laranjada esse daí, que acendia e apagava. Aí eu fiquei assim, digo, será que é um avião? Né? Fiquei observando, conversando com as pessoas e observando sem falar nada, né? Só olhando, né? Aí quando eu vi que aquele troço estava parado mesmo no local, e que aquele acender e apagar não era uma antena, não era nada. Eu fiquei na dúvida e falei, gente, o que é aquilo ali, hein? Eles olharam e disseram, não tem antena ali. Eu, não, que eu saiba, não tem antena naquela o lago, né? Uhum. Eu disse, o que é aquilo? Eles pararam, ficaram olhando, a gente ficou olhando um tempo, ficou uns... Olha, uns 3, 4, 5 minutos, não sei precisar o tempo, né? Mas ficou um tempinho ali, a gente ficou olhando, demora. Apagou total, como se tivesse... E a gente ficou olhando, esperando, né? Voltar ali. Nada. E nada. Aí o resto da noite a gente volta e meia dava uma olhadinha, né, pro local para ver se aparecia de novo. Nada. Outras vezes a gente foi para esse mesmo local e a gente olhava para ver se tinha alguma coisa ali. Nunca mais nada. Não era um avião. O avião não fica parado, ele tem um deslocamento, sabe? Tem um tipo de. Não era. Mas não sei o que era também. Foram essas duas vezes, além daquela que todo mundo viu, né? Se vê uma coisa que não tem, realmente não tem explicação, e espero que a explicação vá para vocês. Não tem explicação para mim. Então, mas viu, não tem problema, né? Poxa vida, eu vi algo estranho. E entrar em contato, esse ver, a primeira reação nossa, né, de 82, foi ligar. A gente ligou lá e teve resposta, né, Neve? É o balão meteorológico, pronto. Sossegou ali os bichinhos, pronto. Aquela curiosidade, aquela coisa... Mas aquilo que a gente viu... Que vocês viram? Não era. Não tem um balão meteorológico gigantesco, enorme. E aviãozinho perseguindo o avião meteorológico. E se deslocando daquela forma, na vertical, na horizontal. A Samana mesmo estava falando que até hoje a questão de deslocamento mecânico, né, não é assim. É complicado em alta velocidade, porque não era uma velocidade tranquilinha. Certo. Vai para horizontal também, engata rezinho, vai de frente. Fica... E você, Márcio, viu também que está aí, ó, com o zoião redondo? Na verdade, assim, eu comentei aqui, mas aí fico, porque eu era muito novo, eu não vou falar pequeno, mas eu era novo. Mas eu vi um objeto parado nessa época aí, porque era a época que eu tinha em torno de 7, 8 anos. Mas aí eu também, infância, só tenho um flash na cabeça de algo nesse sentido que a Neve fala. Mas aí tem aquela matéria que eu havia comentado dos 5 caças da Força Aérea que em 19 de maio de 86, eles avistaram sobre os céus de São José dos Campos, São Paulo, né? E fizeram perseguiram os objetos, né? E esses objetos mudavam a localização em alta velocidade. Né? Uma reportagem feita pelo G1 conversou com os envolvidos, né? E eles trazem a conversa dos pilotos, né? Entre a torre de controle, o piloto. E aí é interessante, eu estava ouvindo aqui porque, como a gente havia, nós havíamos comentado, são pessoas que têm o que fazer e estão fazendo, na verdade, o trabalho delas, né? Averiguando algo que. Né, liga, avisa, tal, vamos lá ver o que é aquele negócio lá, porque está aparecendo aqui, não aparece nos controles aqui, mas está ali no ar. Aí tem a conversa dos pilotos, que a gente vai ouvir agora. Pô, isso aí é avião. Não. Não é avião? Que isso, cara? São 3, então? Tem mais ainda? O que é isso? Controle. O Mike Bravo Zulu está pro onda radial 270 de São José, está perseguindo um objeto aqui, cara. Ele viu, está atrás. É. Mike Bravo Zulu, São José, poderia descrever o objeto novamente? Pode afirmar com certeza que não se trata de estrela? Afirmativo, que desapareceu novamente. Entendi, desapareceu novamente. Com certeza não se trata de estrela. Afirmativo. Controle. Oi? Brasília? O cara tá vendo outra direita dele na radial 100, mais ou menos. Disse que não é estrela, não, e foi atrás. Tá uma festa. Eu perdi a referência visual com eles, mas no tempo que eu pude ver, era um festival de cores lindas, né? Os radares detectaram vários objetos não identificados na área de... Ministro da Aeronáutica. São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro. Esse último áudio é do ministro da Aeronáutica. Então, ou seja, o negócio começa a ficar mais sério do que a gente imagina. É. Tem vários. Se você começar a pesquisar o assunto, você começa a ficar impressionado com a quantidade e de como é que isso, de como isso não é levado a sério. Não é levado com mais seriedade, né? É, tem até uma Noite dos OVNIs, né? Que eles chamam aqui, né? Essa aqui é uma Noite dos OVNIs. É, a Noite dos OVNIs. Completa 30 anos sem ter mistério desvendado, né? Essa daí é uma... Aí tem uma das partes, né? Essa aqui é uma das... É um caso bem famoso esse, assim, que... Que ano foi? Em 86. 80 aí? 86. É tudo, era na década de 80. De 80, né? É bem interessante isso. Uma época muito boa, né? Oh, é uma época esquisita, de cabelos esquisitos, gente. De roupa esquisita. Aí, cabelo e roupa esquisita, tá gente. Tá vendo? Tá explicado, então, né? Os cabelinhos, as roupas, é que não fica muito longe de hoje, né? Então, vai tudo bem. Não, mas eram anos estranhos. É, né? Mas bons anos, viu? Adoro. Bons anos, é isso aí. Não. Vamos faturar um pouquinho, voltamos com a Neve Góes aí. Puxa vida, hein? Já estamos na finaleira, que loucura. Vamos lá, vamos faturar e daí já ficamos com Rolling Stones, Jumping Jack Flash. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Yes. histórias e memórias. Iguaçu, cataratas lindas. Mandar pra você, Neves, se... Manda. Vou mandar pra você essa... Disponibilize. É, foi a dona Lígia da Ijó que nos presenteou, né? Ela tem um arsenal de... Ô, saudade da dona Lígia. Peraí, tem alguma coisa aqui. É... Quero fazer uma pergunta para Neve. Neve, quer ir comigo para Marte? Meu nome é Anderson. põe a musiquinha para eles, Márcio. Ele... Sério isso, gente? Sério? Anderson, gente, meu namorado. Quero sim. Vou para Marte, vou para Vênus, vou para Saturno. Para onde ele quiser. As mensagens aqui estão muito boas. Deixa eu ler. Estamos chegando na finaleira aqui. O Jorge Pegoraro dando os parabéns para a gente. Ele lá em Cascavel com a família. Um abraço. Pegoraro para você, para Iáscara, para as crianças, que a gente sempre chama, né? Vai ser sempre crianças para a gente, para a sogrona aí, né? Tem um domingo maravilhoso. Gostou das músicas, viu, Samela? Ele sempre up com a gente, né? Pegoraro é uma pessoa... Bom, por isso que eu estou aqui, não precisa nem falar, né, Neve? Por isso que eu faço esse HM aqui, porque senão, realmente, eu sou complicada e eu sei que eu sou. Mas, gente, Neve, estava bom demais a tua companhia. Pegoraro está agradecendo mais uma vez a tua presença. Que agradeço, ele, gente, sente, né? E é que já que não deu certo dele estar aqui. Mas compromisso com família é a primeira, ali, né? É a primeira. Primeiro é a família. Então, não, primeiro é Deus, né? Depois a família. É, mas Deus faz parte da família, faz, né? Faz parte. Então, paizão. Neve, eu quero que você deixe ter teus tchau-tchau aqui até para... Para essa pessoa maravilhosa que te convida a ir a Marte, né? Então. Agradecer mesmo, sabe, pelo convite. Foi muito bacana, sabe? Poder dividir isso assim também aqui na rádio, né, agora. Saber que tem outras pessoas também que já contataram aqui também, que viram. E é muito legal isso. Até bacana. A gente estava falando com o Alberto esses dias. Seria bem bacana a gente fazer um encontro, sabe? Tudo é motivo para encontro, né? Na verdade. Tudo é motivo para encontro, né? Para a gente se divertir, para a gente ser feliz, sim, né? Para viver bem, aproveitar o dia, né? Carpe diem. É verdade. Antes que a gente seja abduzido. Antes que você vá para Marte com o Anderson, vamos fazer logo, né? Um beijo, então. Anderson, querido, fofo, amado. Viu, gente? Olha aí, ó. Deixamos já selado. HM aqui já selando esse amor aqui. Eu quero ser madrinha. Então, Neve, muito obrigada. Em meu nome, em nome do Pegoraro, né? Da Transamérica. Obrigada pela tua presença. Sempre é bom você estar por aqui, porque você é uma pessoa que a gente, né? Além de dividir essas ideias, você é uma pessoa muito ligada, eu sei que você ama Foz do Iguaçu, por isso que eu te amo, né, Neve? Sei que você é pessoa que tem mais tempo de casa, não ama tanto quanto você, né? E a gente vê, é isso que você tem que enxergar, meu povo, não aquela coisinha, né? Amor, ficou, faz por Foz do Iguaçu. Então, quem ama Foz do Iguaçu, tá dentro do meu coração também. Então, o programa de hoje foi realmente diferente, foi um assunto, né, bem diferente, bacana, lá de 85, mas teve OVNIs na parada, faz parte, é história de Foz do Iguaçu, é história, tá vendo? Foz do Iguaçu é um sucesso em todas as partes, até os marcianinhos, né, estão aqui nos... Então, mas tá, isso aí tá em programa de... Tá, história, isso aí histórias, tá gravado. Então... E nós vamos lemos oficial, inclusive, oficial, né? Relatos, né? Então, a gente não está aqui de brincadeira nem nada. Só para comentar que foi em Foz do Iguaçu. Então, tudo que acontece em Foz do Iguaçu, a gente tem que comentar. E aí, obrigada, Márcio, né, pela participação. Tava bom esse bolinho ali, para agradar. A gente tem um bolo aqui de outro mundo, viu? Do outro mundo, né? De outro mundo. Delícia, logo ali, né? Formigueiro, né? Formigueiro, gente. Bom demais, gente. Bom demais. Vou deixar um pouquinho ali para... Você quer levar para o Anderson não, provar? Não, não. Deixa aqui. Gente, não. Então, nós vamos ficando por aqui. Obrigada para você que fez companhia para a gente. Se você tem alguma história de Foz do Iguaçu, tá? Seja de pioneiro, seja de OVNI, seja de qualquer coisa que Foz do Iguaçu esteja relacionada, essa cidade que nasceu linda. Gente, ela não é linda e agora, ela nasceu linda. Ela só está ficando mais, né, Neve? A cada dia que passa, ela está ficando mais, mas ela nasceu linda. É a melhor cidade do mundo para viver. Aqui você tem tudo. Não reclame, porque se você reclamar ou falar mal, a portinha está aberta. Bye, bye. É assim, você tem que gostar de onde você vive, de onde você mora. Como é que você é? Tua família, né? Tá vivendo aqui, então ame Foz do Iguaçu. Você vai ver que ela fica cada dia mais linda. A gente vai ficando por aqui. Obrigada ao Márcio, obrigada à Samela, à Neve, a todos os ouvintes. A gente se vê no próximo domingo, se Deus quiser e Ele quer. Bye, bye. A Transamérica acabou de apresentar Histórias e Memórias. Oferecimento Mineração Maracaju, referência em extração, transporte e comercialização de areia.